Ei, cês tão gangsta, minas? Cês tão gangsta, manos? Abram alas para a embaçadíssima representação do rap brasileiro. O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem de coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. Sei lá, faz ideia como é complicado manter tudo isso no mesmo pique. Levando meu rap pesado na mesma postura e no mesmo apetite. Com toda seriedade, expressão, voz ativa e sagacidade. Pra quem é do corre certinho, pra quem é do corre das maloqueiragens. Sou aquela que cê conferiu na missão do resgate por todo o Brasil. Carol, é respeito, é conceito, ladrão, pode pá que meu rap é fuzil. Eu sou maloqueira demais pra alguns pensamentos pequenos. Carrego valores no peito onde putos no game vão se corrompendo. Essa forma de arte musical com raízes na música jamaicana me fez colocar no caderno o pensamento insano de uma mente insana. Entre amores, crimes e guetos, não estamos perdendo a visão. A plateia é o lugar de onde fizemos observação. No palco, nego, dê o melhor que puder. Tudo passa rápido. Fama, dinheiro e mulher, você acaba viciado em holofote, em evidência, em neuro com anonimato, fugindo da decadência. No palco, nego, dê o melhor que puder. Tudo passa rápido. Na vida se mantém a fé, na solidão esperando apenas um telefonema seu, na esperança de evitar que alguém assuma o lugar que é meu. Isso é neura, neura de brilhar. Isso é neura, isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura, neura, neura. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura, neura, neura. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Eu tenho andado desconfiado que sou um estranho no jogo pesado. Eu tenho estudado, eu tenho treinado. Tem hora que eu fico chapado, ouço murmúrios ao redor de mim. De gente dizendo assim, cê tem que ser bom, cê tem que brilhar, tem que arrebentar, tem que se assumir. Nessa arte de cantar, falando tudo que se quer. Você fala pelos cotovelos e acabou ouvindo tudo que não quer. O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. Espero que gostem, curtam, carai, relaxem, participem. O clima nem sempre é suave, mas ó, espero que se identifiquem. Se não se importa, vou me divertir, sinto que tá tão quente isso aqui. É o inferno. Inferno pro ego dos pregos, uma mina fazendo a casa sacudir. Vem no cor e digam vou, em perguntas e respostas. Quem domina o rap e o flow é aquele que joga o povo de costa. E agora ponha na sua mente que o que cê viu aqui não foi nada. Nada disso faz sentido se a mensagem não foi passada. Isso, isso é neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura, neura, neura. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. Isso é neura, neura, neura, neura, neura de brilhar. O show dessa noite vem de coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem de coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem de coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final. O show dessa noite vem do coração, é essencial, é especial. E é tão bom estar aqui com vocês até o final.